Olho por todo lado e sinto cá dentro vontade de ti. Olho por todo lado e sinto cá dentro vontade de ti. Uma festa de olhar, um cheiro de chuva em teus olhos. Não há destino, mesmo que tu sejas o meu. Só tenho comigo uma sede de água de pote. Mato quando posso, ou fico assim, com sede de beijo, com sede de ti. Ou fico assim, com sede de beijo, com sede. Preciso sentir o cheiro pra saber que estás aqui. Olho por todo lado e sinto cá dentro vontade de ti. Olho por todo lado e sinto cá dentro vontade de ti. Cosme diz sim, Damião que diz que não. Cosme diz sim, Damião que diz que não. Mas olho por todo lado e sinto cá dentro vontade de ti. Olho por todo lado e sinto cá dentro vontade de ti. Da minha letrada só vale o vintém, que vou comprar-te um vestido. Sei que ele sobe no vento, sei que é o moleque do mundo. Segurando a vontade, querendo saudade, na volta pra terra, esperando dezembro. Olho por todo lado e sinto cá dentro vontade de ti. Olho por todo lado e sinto cá dentro vontade de ti. Cosme diz sim, Damião que diz que não. Cosme diz sim, Damião que diz que não. Mas olho por todo lado e sinto cá dentro vontade de ti. Olho por todo lado e sinto cá dentro vontade de ti. Da minha letrada só vale o vintém, que vou comprar-te um vestido. Sei que ele sobe no vento, sei que é o moleque do mundo. Vou segurando a vontade, querendo saudade, na volta pra terra, esperando dezembro.